De cara? Capivara. Contra o programa político socialista? Sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto... E ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado... A questão pedagógica... Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Começa agora o De Cara com a Capivara. Obrigado. Bom, começa agora mais um De Cara com a Capivara. Hoje, quinta-feira, algum de 10 de setembro, dia de pagar as contas. É, precisa pagar as contas. 10 de setembro, são... Que horas são? 6h40? 6h40 da noite. É, e hoje a gente tá aqui com o pessoal do Cerrado. Apresentem-se, por favor. Digam quem é você, cada um. Boa noite, eu sou a Lara. Uhum. Do coletivo do Cerrado. Eu sou o Iberê, do coletivo do Cerrado também. Um tempinho aí. E... Obrigado pelo convite aí também, de estar podendo falar um pouquinho, né, da questão do Cerrado, né, da questão ambiental aqui, né, de São Carlos. Também, mais especificamente também do campus, né? É, amanhã é dia do Cerrado, né? Sim, amanhã é dia do Cerrado. Temos um evento muito lindo que vai acontecer lá no pátio da Bill. Inclusive, convidar todo mundo que tá ouvindo para participar. Vai ter, como que chama o Cine? Cine Tela Verde. Cine Tela Verde, que vai ter curtas. Vai ter curtas, exibição de filme. É um filme que vai ser sobre a questão ambiental também, com uma roda de conversa. E depois também tem o sarau da Bill, que vai, ser, vai rolar no pátio com o pessoal da Bill, muito legal. O pessoal super roots, muito legal. A gente programou algumas coisas, né, por causa desse Dia Nacional do Cerrado, uhum. Que é um dia pra gente comemorar, mas também pra refletir, né, que o Cerrado é um bioma, um domínio da natureza, né, que tá bastante ameaçado aí, né, mais metade do Cerrado já foi destruído no Brasil. E... como um todo, então ele é um domínio que está precisando aí de bastante trabalho para proteger. E tem a gente tem o privilégio de ter o Cerrado aqui dentro do campus da UFSCar, e é por isso que o coletivo do Cerrado existe, né? Para poder conhecer mais esse Cerrado, trazer as pessoas para ele, sensibilizar as pessoas para a importância que ele tem, tanto uma importância biológica, ecológica mesmo, quanto questão da natureza mesmo. Ele é muito, tem muita coisa muito própria dele, assim. Então é por isso que a gente está organizando esse evento, para comemorar juntos esse dia, homenagear o Cerrado, e também para criar mais espaços para esse tipo de debate. É, comemorar também é um jeito de proteger, né? A gente está prestigiar, né? Dar uma valorização, né? Porque, sei lá, a gente tem um monte de festa, tem palquinho, tem festa... em relação a Santos, né? Tem feriados e tudo mais, mas o nosso ambiente, o nosso bioma mesmo, a gente não comemora, não vai ter, a prefeitura não vai fazer nenhum evento aí para promover, né? Então acho que a gente, como sociedade civil, né, que tem que fazer essa parte. Então acho que é uma questão muito importante, né, de estar movimentando essa energia e trazendo pessoas para conhecer o Cerrado, né? Porque a partir do momento que a gente concretou tudo, a gente esqueceu do que tinha embaixo, do que tinha em volta, e a gente fica preso nesse ambiente pequeno, né? Seja da universidade ou dos centros urbanos, e a gente esquece dos animais, das plantas que brotam no asfalto, brotam nos terrenos, no nosso quintal. Nós não damos valor nenhum a elas, não olhamos com atenção, não respiramos o ar, né? Não sentimos nem os cheiros, né, que elas soltam pra gente. O barulho dos passarinhos que nos acordam, ou não, né? Hoje em dia já nem acorda mais. Mas é isso, né? Tentar... A gente quer muito sumir, né, com o mato da nossa vista, parece, né? uma tendência jogar o hand-up naquela frestinha que está nascendo uma ou plantar grama. Ou plantar grama? Como assim? Recentemente teve rolou aí no Facebook, não vou lembrar agora a autoria, mas um pessoal fazendo uma reflexão interessante sobre o fator colonizador da grama, né? A gente quer colocar grama em tudo quanto é lugar, nas praças, nas casas e... Uhum. E qual é a biodiversidade que tem, que é possível na grama, ou né, qual a relação que a gente estabelece com esse tipo de espaço? E é bem isso que a gente está falando mesmo. Você vai no Cerrado e começa a ver a biodiversidade que tem lá, da fauna, da flora. E aí você vai num condomínio e vê os jardins que são feitos. Aquelas plantas foram ou importadas ou criadas em laboratório. E o Cerrado é um dos biomas que tem a diversidade de flora maior das outras, até da Amazônia, da Mata Atlântica. E se você for ao Cerrado agora, que nós estamos em setembro, está maravilhoso. Tem várias espécies de flores, de várias cores. Por que eles não foram para o nosso jardim? Uhum. Com certeza. Bom, o único problema de a gente ir para o Cerrado agora é essa chuva, né? Tem isso. A gente na programação teria uma visita no domingo às 8h30, né? A gente divulgou isso com uma visita monitorada. Pessoas... É uma parceria com a Tria da Natureza, que é um projeto de extensão aqui da UFSCar que já existe há vários anos. É uma visita monitorada para tanto sensibilizar quanto também passar informações técnicas assim, sobre o Cerrado. Bem bacana, geralmente dura 2 horas mais ou menos, 2 horas e meia o percurso que a gente faz lá por dentro. Uhum. Mas a gente está dependendo aí da chuva mesmo. Se chover, está cancelado. Uhum. Essa vez, né? Mas a gente tem feito mais ou menos uma vez por mês as visitas. Então... A gente está contando aí que já choveu acima da média do mês, né? A gente está no dia de pagamento e já choveu a média... do mês, então eu espero que para domingo tenha um tempo pelo menos razoável, às vezes até sem o sol, né, até ajuda a gente se manter lá com mais tranquilidade, assim, mas eu acho que é diferente, né, com umidade, assim, se tiver chovendo fica difícil, uhum. Mas é bom, né, no chuva é ótimo, não dá para reclamar, inclusive a gente no estado de São Paulo, né, que vive essa seca aí, que tem muitas causas, inclusive das causas são as mesmas também da destruição do Cerrado, né? Estão tudo interligado. Que é, inclusive, uma coisa importante da gente entrar no sobre mananciais, né? Sim, é como a gente fala assim, né? Tem que plantar água, né? O que é plantar água, né? Você preservar o que tem e, ao mesmo tempo, também recuperar, né? Recuperar o que a gente tem disponível para recuperar, o que nos é cedido, ou o que está ali, está permanecendo, a gente tem que dar as condições para a natureza. Não é a gente chegar lá e plantar, né? A gente tem que tentar dar as condições para a natureza recuperar da nossa ação. Né? Acho que é justamente isso. A gente está nessa virada, acho que do tempo mesmo, da humanidade, é isso. Né? Assim, a galera é pensar assim. Né? E de fato eles chamam o Cerrado de floresta de ponta cabeça, né? Porque eles falam que é isso, a gente vê, não tem muitas folhas, as copas são mais sequinhas assim, mas as raízes é que fazem esse papel de levar tudo para os lençóis freáticos e tal, e é onde vão vir as nascentes dos rios e é onde vai tudo recomeçar, né? Sim, se a gente deixar. Muito interessante, porque as raízes profundas, elas também ajudam o fluxo, né? O fluxo dos lençóis freáticos, né? Então, seria como se fossem rios... embaixo, que corre embaixo. Então, assim como nos rios da superfície, que dependem do manancial, inclusive tem leis que protegem isso, embora elas tenham sido atacadas ultimamente, nos últimos anos, né? Diminuiu a proteção, né? De 50 metros foi para 15, né? Absurdo, na verdade. Então, no lençol freático é a mesma coisa, né? Se tirar lá em cima, também você está desprotegendo lá embaixo. E é o que justamente é um dos planos para combater a crise hídrica no estado de São Paulo, é sugar mais os fundos, mais dos lençóis freáticos, né, que é um grande problema, inclusive. Tá, eu tenho uma sugestão. Vamos ouvir a primeira música, que daí a gente volta e eu tenho algumas outras perguntas que eu queria fazer para vocês. Beleza. Eu posso escolher a primeira música? Pode. Eu queria escutar esse grupo de Minas aí, o Bacupari. A gente já colocou até aqui, vamos colocar de novo. Pode ser? Muito bom. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Bacupari, Aratim, Taioba, Jambu, Pitanga, Piqui, Azedinha, Gabiroba, Bacupari, Araticum, Mangabiame, Taioba, Jambu, Pitanga, Piqui, Azedinha, Gabiroba, Queiroba, Açafrão, Licuri, Arnica, Açanhaços, Patativas, Pintacilgos, Periquitos. Queiroba, Açafrão, Licuri, Arnica, Açanhaços, Patativas, Pintacilgos, Periquitos. Bacupari, Araticum, Mangabiame, Taioba, Jambu, Pitanga, Piqui, Azedinha, Gabiroba. Bacupari, Araticum, Mangabiame, Taioba, Jambu, Pitanga, Piqui, Azedinha, Gabiroba, Ioiô. Bacupari, Araticum, Mangabiame, Taioba, Jambu, Pitanga, Piqui, Azedinha, Gabiroba. Seriema, Siema não fosse Jabuticuati, Luiz Cacheiro, Lontra, Pria, Tamanduá, Teiti. Seriema, Siema não fosse Jabuticuati, Luiz Cacheiro, Lontra, Pria, Tamanduá, Teiti. Bacupari, Araticum, Mangabiame, Taioba, Jambu, Pitanga, Piqui, Azedinha, Gabiroba. Bacupari, Araticum, Arapixunga. Bacupari, Araticum, Pixunga, Arapi. Bacupari, Araticum, Arapixunga, ioiô. Bacupari, Araticum. Bom, agora estamos de volta aí. Estamos na internet agora também. Vou até colocar um anúncio no Facebook aqui, pra galera que quiser ouvir a gente poder clicar. Então estamos online na entrevista. Aham. Online. Vou colocar aqui o endereço. Rádio Capivara. Para quem não sabe, radiocapivara.blogspot.com. Blogspot.com. Enquanto isso, Iberê, fala um pouquinho pra gente, você tava falando que dá pra ter uma noção da biodiversidade do Cerrado. Fala um pouco disso enquanto eu faço esse esquema aqui. Certo. Então, o Cerrado ele é a savana brasileira, né? Ela é uma zona de transição aí entre os outros biomas, né? A Mata Atlântica, o Pantanal, a Floresta Amazônica e a Caatinga, né? Então, ele corresponde a uma grande parte aí do país, né, da vegetação, mas ele dá, às vezes dá a impressão, né, por ter árvores com bastante espaço entre elas, e dá a impressão às vezes que tem pouca biodiversidade, mas na verdade ele corresponde em 30% da biodiversidade do Brasil, né? Então, importância absurda aí, né? e que a gente não valoriza, né? A gente expande nossa, o agronegócio, a agropecuária em cima dele, para produzir ou boi ou soja, em vez da gente pegar o que a gente tem de biodiversidade e estudar elas, né? Estudar o que, que a gente pode usar. Não que seja o único valor, né, da natureza para nós, mas pensando que as pessoas estão usufruindo da terra só pro benefício do humano, tem muitos outros benefícios aí, né, que a gente pode adquirir através do bioma do Cerrado, mas que a gente fica preso, né, a uma mentalidade de expandir para o lucro de alguns só, né? Então acho que é uma coisa bem simples assim, né, porque tem vários problemas, né, que o Cerrado enfrenta, mas de uma certa forma simples é mais ou menos isso, né? Bom, chegaram mais duas pessoas aqui. Se vocês quiserem falar um oi, por favor, fiquem à vontade, falem um oi e se apresentem. Oi, boa noite. Meu nome é Guataí. Vim para conhecer o espaço de vocês aqui hoje. Ah, legal, Guataí, fica à vontade. Eu sou o César, também vim junto com o Guataí e com o pessoal do coletivo. Estou participando do coletivo faz pouco tempo também. E é isso, vim também para dar uma mão aí. Legal, legal. Fala, Iberê. Esses companheiros aqui são os companheiros da Raiz, né? Que é o movimento cidadanista e partido, né? E que na verdade eles tinham uma reunião também, mas como eles também são muito inteirados do assunto e sim, tem muito a acrescentar também. Chamei eles para participar aí da conversa. Acho que vai produzir bem assim. Então me digam, como que está o Cerrado agora, assim, em termos de ameaças? Então, conforme a gente estava falando, né, do Dia Nacional do Cerrado, a gente tem que comemorar, pensando em protegê-lo, né? Uhum. Tem, em relação à questão ao panorama nacional, né, o que está mais em discussão, assim, tem sido esse plano de desenvolvimento agropecuário que foi proposto pelo governo federal, sendo chamado de Matopiba, porque é um plano de desenvolvimento com agricultura e pecuária nos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que são, né, bem específicos de Cerrado, mas que um grupo muito grande, vários grupos estão se reunindo para cobrar o governo aí, porque foi um programa que foi apresentado sem consultar as comunidades que vivem nos locais, e que, segundo o que eles argumentam, vai ser nos mesmos moldes que já tem sido feito com a agricultura e com a pecuária no país, para enriquecer poucas pessoas e causando empobrecimento e trazendo mais violência para o campo e mais destruição do Cerrado. Então, é o que está mais recente, assim, esse tema mais polêmico em relação a essa ameaça meio forte, assim, ao Cerrado brasileiro como um todo, né? Aqui na UFSCar a gente tem essa questão, né? Nós temos áreas de Cerrado aqui, principalmente aqui no extremo norte, né? Tem a área preservada ao redor das nascentes, como a gente estava falando, dos córregos ali, né, que a UFSCar respeita, mas, de toda maneira, existe um projeto atualmente de construção de uma avenida que ligaria a área norte aqui da UFSCar a essa área de expansão no extremo norte. E essa avenida, nesse projeto, desmataria algumas áreas de Cerrado e também causaria outros problemas, como, por exemplo, se não um isolamento total, mas um certo isolamento entre duas áreas de Cerrado, o que prejudicaria um pouco, de certa forma, bastante o tráfico de animais de um lugar para o outro, tá? Então nós temos uma questão também de uma certa ameaça ao Cerrado aqui na UFSCar. E não é uma via pequena, né? É uma via gigantesca, são 30 metros, não é uma coisa assim? O projeto é esse de 30 metros, né? Não, eu só ia acrescentar que convém explicar, né, o surgimento do Cerrado, do coletivo do Cerrado, né? Que tem a ver com esse imbróglio, né, que a Lara estava explicando. Se quer complementar, assim. Na verdade, o coletivo do Cerrado é um grupo que se altera bastante como um coletivo mesmo, por estar ligado à universidade. Então tem estudantes que se formam, se afastam, ou pessoas que chegam, pessoas que não são estudantes. Eu mesma, no meu caso, ainda não estudo mais aqui na UFSCar, mas que tem uma ligação com a questão do Cerrado. professores, enfim, pessoas da área de biologia ou pessoas de outras áreas. Acho que é legal se esclarecer também, porque durante um tempo também tem um pouco essa ideia de que são pessoas da biologia que fazem parte do coletivo, estudantes de biologia, né? Mas é um grupo bem heterogêneo, assim, de pessoas interessadas em trabalhar em prol desse cerrado. E ele surgiu lá para 2007, assim, na verdade, com a ideia da construção do prédio da Petrobras, que seria lá no cerrado mesmo, com a destruição de uma grande área de cerrado. E aí um grupo de pessoas se reuniu naquela época para impedir isso de acontecer, entraram em contato com o Ministério Público e de fato conseguiram, tanto que o prédio da Petrobras foi construído mais para cá, era uma área de eucalipto ali e tal. E agora ele está se, né, voltando a ter essa, um movimento maior, assim, por causa desse projeto dessa avenida de 30 metros de largura, era a proposta deles, assim. Mas tem essa questão, assim, tem a questão da largura, eles propõem fazer passagens de fauna, tudo, mas a gente ainda questiona, ainda assim, a necessidade de construir essa avenida, mesmo que ela tenha passagem de fauna, mesmo que talvez eles diminuam a largura dela, mas ainda assim vai ter vários problemas para a questão da fauna. E tem uma lei estadual, né, que proíbe, na verdade, derrubar cerrado no estado de São Paulo. E a UFSCar argumenta que não existem alternativas, e a gente está meio que argumentando que não, que tem alternativas para que as pessoas cheguem até... Posso até comentar essa... sobre isso, minha opinião? Eu acho ridícula essa opinião, né, da Federal, porque dizer que... Eu lembro quando eu já vi uma outra galera do Cerrado aqui um tempo atrás, e a gente discutiu isso. Tem alternativa, né? É clara a alternativa. Dá para entrar lá por cima, né? É só entrar pela estrada, não precisa, essa estrada não é necessária, né? Não é o único método de acesso àquele prédio que tem lá no meio, não é o único método de acesso. E para quem, sei lá, anda no meio do mato, sabe o quanto que qualquer passo que a gente dá no mato interfere, o nosso passo interfere demais na vida dos animais. A gente tem cheiro pra caramba, a gente faz barulho pra caramba, a gente colocar carro circulando no meio do cerrado é... Você tem um abalo sísmico na estrutura, né? É muito grave, não é uma coisa pequena. Você tem que pensar numa coisa muito forte. A gente vai realmente fazer isso? Derrubar uma área tão grande, vale a pena? Um dos argumentos que algumas pessoas com quem a gente conversou, que representam, de certa forma, a visão da UFSCar, assim, é a questão de que, quando a gente diz essa alternativa por fora, a estrada também ofereceria perigo para as pessoas que teriam que circular por lá. E a gente tem que levar isso em consideração também, né? Acho que nós estamos numa fase bem interessante do coletivo também, de buscar compreender cada vez mais profundamente todos os interesses envolvidos nessa questão, né? Também até porque também teve uma certa imagem de assim, a gente é contra derrubar as árvores, para não ficar uma coisa muito também, às vezes até infantil, em relação à defesa da natureza, né? Então a gente tem que levar em consideração os interesses e os perigos de todos, né? Da natureza, e nós também fazemos parte da natureza. Mas a gente também acredita que é um dever até, tanto do poder público quanto das concessionárias de estradas, por exemplo, garantir que haja segurança nas estradas. A gente não pode levar, assim, tomar como premissa, não, a estrada é perigosa, não vamos passar por ali, então derruba o cerrado. Por enquanto, é um pouco como a coisa está atualmente na justiça, né, ação popular que foi interposta em dezembro do ano passado. A UFSCar e a CETESB, que são as partes também envolvidas, responderam, entraram com a resposta deles, e ainda é difícil para a gente entender porque tanta resistência em tentar pensar em outras alternativas, mas uma das que eles mais falam é essa questão da segurança, mas que também a gente acredita que deve ser envolvido também a concessionária para a gente criar outros métodos de causar segurança para as pessoas que vão circular por ali, né? Isso é, a gente também, lógico, quer que as pessoas também tenham segurança ao circular de carro, moto ou ônibus, e a gente também está estudando formas das pessoas que circulassem a pé ou de bicicleta, né, que talvez pudesse ser aqui por dentro do cerrado mesmo, mas aí com bem menos impacto do que eu seria a avenida. É engraçado que a estrada de trás, ela tem que necessariamente existir, por causa que esse prédio do IFISP vai receber peças de aviões, coisas muito grandes, então ali não só tem que existir, como tem que existir bem, né, para poder passar caminhões enormes e com coisas. Então, tipo, ali vai ter que ser uma via funcional. Então, se eles vão ter uma via funcional que passe por trás, então por que não procurar uma solução, né? Aliás, metade dessa via já está construída, né? Assim, já tem um pedaço ali que era a área por fora, né? Eu já passei por ali, está asfaltado já um pedaço, mas não é... Ali não era uma área de cerrado, né? Tinha eucalipto ali, não é isso? Ah, tá, era do município. Então, É justamente isso, né? E por quê, né? Por que que eles querem passar no meio para atravessar e chegar lá em cima se já tem a via construída, né? A gente pensa assim que, primeiramente, a gente, o nosso fragmento aqui de Cerrado, né, São Carlos, assim, é uma exceção já no estado de São Paulo. Porque para baixo de São Carlos praticamente já não existe. A gente pode dizer que não existe, porque o que existe talvez não esteja nem documentado. Então, tipo, para baixo até a capital já foi tudo destruído. Então, o que a gente tem aqui, sabe, há poucos anos atrás tinha até Lobo-Guará. Então, como que a gente vai proteger isso, né? A gente não vai adotar o princípio da cautela, né? Porque a partir do momento que você extingue espécies, como que você recupera? Você não tem como recuperar. Inclusive aqui mesmo, no campus, nesse espaço do Cerrado, já foi catalogado espécies novas, né? E publicações também, tem várias publicações em relação ao meio ambiente, biologia. Então, não dá nem para falar que não tem uso, né, para a universidade, né? Para uma universidade que é super produtivista, né? Ela já tá tendo até o seu uso pela comunidade acadêmica, né? Não, eu concordo com esse ponto de vista aí, e eu queria, na verdade, expressando a minha opinião, né, nem tanto a opinião do coletivo, mas de tentar pensar um pouco a lógica que está por trás disso, do não tem alternativa, né? Como assim, não tem alternativa o quê? A gente está numa caminhada para onde? Né? Eu acho que expressa muito essa lógica produtivista que o Iberê acabou de falar, neodesenvolvimentista, de um projeto onde crescer é a ideologia que move. Né? Não importa crescer para onde, não importa as consequências que vão ter. É importante lembrar que o princípio da precaução, que o Iberê acabou de lembrar, está na nossa Constituição, desde 88 já. Que implica no quê? Em pensar quais serão as consequências de longo prazo de cada intervenção que você for fazer, né, de grande escala. Então eu acho que a Universidade Federal, por ser uma instituição do Estado, ela incorpora também essa lógica do crescimento, do desenvolvimento a qualquer custo. A gente vê que as árvores que tem aqui são eucaliptos, né? Ou seja, a gente desmanchou tudo para construir uma coisa que é nova, né? Ou seja, construir por construir, não pensar em alternativas, de integrar talvez o bioma, né, que é do local com a paisagem. A gente vê os Atês Norte lá em cima, lá em cima. A gente vê um deserto de grama e concreto totalmente desintegrado do Cerrado. Então eu acho que a questão que tem de fundo aí é justamente questionar essa lógica do desenvolvimentismo, Do crescimento a qualquer custo e do antropocentrismo, que a gente não considera moralmente aqueles animais que vão morrer ali, né? A gente considera eles como um instrumento para nossa satisfação, né? De gracinha, ou para a gente comer, para ir visitar no zoológico. Então não como seres que são coparceiros nossos nesse processo de evolução, né? Que a gente também, segundo as teorias mais avançadas da biologia, a gente também era um bichinho, uma célula, ou seja, eles são nossos parceiros de coevolução. Nós dependemos dele, né? Uma concepção de indivíduo muito mais relacional do que egocêntrica, individualista, que eu acho que reina na nossa cultura política. No fundo, a gente inventa um monte de coisa, mas a gente não passa de um dispersor de sementes, né? Para a natureza, essa é a nossa função. A gente estuda, a gente tem diploma, mas a gente, na verdade, está aí para comer as sementes e deixar ali em outro lugar, né? A ideia é comer as coisas que tem semente e engolir a semente inteira, não é verdade? Porque você morde a semente, já não dá muito certo para ser dispersor. Pois é, essa mania de comprar melancia sem semente, tá vendo? Já vai contra totalmente a natureza. Vamos fazer mais uma pausa com mais uma música? Daí a gente volta daqui a pouco. Que música que vocês querem agora? Agora deixa vocês escolher. O Pé de Cerrado, bem bonita também. Eu já tinha ouvido antes. É o Coco de Toré. É com. Você sabe que tribo que são? Que povo? E tribo. Tribo Funiô. Funiô. Eu acho que são de São Paulo. São de São Paulo? Pô, vamos ouvir então. Daqui a pouco a gente volta. Volta aí. Ao invés de escutar essa música bonita, a gente ficou trocando ideia aqui ainda. Não conseguimos parar de conversar. A gente estava falando justamente sobre a relação entre todos esses órgãos que estão envolvidos, né, nessa ação. Você poderia, por favor, falar de novo, né, como é que surgiu todo esse imbróglio? Eu gosto dessa palavra. O caso atual desse projeto da administração atual de construir essa avenida acabou gerando isso, né? Uma ação popular, uma ação civil pública movida na Justiça Federal em dezembro do ano passado, questionando essa construção. O juiz que recebeu deu uma liminar impedindo a continuação das obras, a licitação e tudo mais, né? E agora tá concluso, né? O processo está com o juiz para dar andamento. A gente não sabe quanto tempo isso pode demorar, ele pode pedir perícia ou não, pode dar uma decisão. A rigor, como nós estamos falando de uma área pública, teria que passar esse processo nas três instâncias. Daqui teria que subir para a segunda instância até chegar em Brasília para dar a decisão final. Então não dependeria só da decisão dele daqui, né? Então, mas a gente também tem assim, a esperança, tem tentado começar a trabalhar a retomada de diálogo mesmo. Quando a gente começa a olhar para esse quadro, a gente começa a perceber que não é uma questão de uma avenida no Cerrado. A gente tem, por exemplo, a questão da mobilidade envolvida. Hoje em dia, na UFSCar, na hora do almoço, à tarde, as pessoas têm muitos carros, já está tudo parado o trânsito. A gente considera que não tem um projeto muito legal de mobilidade urbana aqui dentro do campus, como ciclofaixas, ciclovias. Tem o ônibus circular, mas enfim, a gente ainda acha que tem muita coisa para melhorar, muita gente para ser chamada para esse debate, para esse diálogo, para construir juntos praticamente um projeto de expansão universitária e de transporte e de respeito à natureza. Enfim, uma coisa começa a puxar a outra, né? Então, se eles construíssem essa avenida, aí as pessoas entrariam aqui pela área sul, atravessariam a universidade inteirinha, envolvendo tudo que isso acarreta, até chegar no extremo norte, sendo que ela pode chegar direto no extremo norte. Será que também é mais interessante, até do ponto de vista funcional, do fluxo das pessoas, né? Então, a gente está tentando ganhar mais força, mais perna, chamando aí quem quiser chegar junto para ajudar, para poder envolver cada vez mais pessoas para esse diálogo, voltar a chamar a reitoria para o diálogo, para a gente reconstruir esse projeto aí, enquanto rola na justiça. E aí a gente vai, né? Porque é ruim isso, né? Quando a gente deixa na mão de terceiros para decidir uma coisa que vai levar em consideração a vida de tantos seres humanos, não humanos. Então a gente acredita ainda muito nessa possibilidade de que a gente tome nas nossas mãos também esse poder de construir juntos uma nova universidade. E aí a avenida é uma das coisas que está em jogo aí, né? Só um adendo. Você falou, como é que um ser humano quer participar desse debate? Como é que ele faz? Bom, participando ativamente do coletivo é perfeitamente viável, até porque se você for analisar as pessoas que participam do grupo, tem diversos tipos. Tem pessoal da letras, tem pessoal das sociais, da biologia, tem professor da física, da computação, tem pessoas da cidade também, né? Tem pessoas da cidade que já se formaram também. Então é um grupo bem heterogêneo, assim. Inclusive, uma das propostas mais pra frente, que talvez nem cabe aprofundar aqui, é a possibilidade da gente se tornar uma OSCIP, né? Uma organização social, organização da sociedade civil de interesse público. E assim, isso é uma possibilidade que está em discussão dentro do grupo, assim. Mas primeiro a gente tem que sentar, tem muito debate, tem muita atividade que a gente está fazendo. Então não dá para tocar tudo, até porque a gente tem muitas vidas aí. A vida já toma muito tempo da gente também, né? É muito difícil. Mas o que eu ia falar, na verdade, é que esse projeto, ele surge com essa deficiência, né, onde só um lado é visto, né, que é o lado da universidade, né, ao lado do Estado, né, e justamente por causa que a universidade não é democrática, né. Inclusive, agora rola, ali embaixo, aqui no DCE, rola uma reunião entre os coletivos, entre as entidades estudantis, justamente para discutir o movimento estudantil e tudo mais, né? E justamente, se tem um coletivo, se tem um grupo de pessoas para proteger o Cerrado de dentro da universidade, é porque o diálogo universitário, né, o diálogo deliberativo não funcionou, né? Quem foi ouvido, né? Qual foi a nossa participação? Qual que é a nossa participação dentro dos projetos da universidade, né? Isso não é um debate só da federal, né? Um debate da universidade pública no Brasil inteiro, no estado de São Paulo também, né? Isso é nas outras universidades, né? Na Unesp, na USP é um problema recorrente, né? Que a divisão de votos, né? Que é a divisão do poder, né? Dentro da instituição, ela não é feita igualitariamente, né? Com a justificativa de que, nós professores ficamos mais tempo, então nós temos mais direito a voto, né? Nosso, não sei quanto que vale, eu sei que é tipo 33%, é 70% para os professores, né? Os outros 30% é dividido, posso estar meio enganado, assim, meio por cima, posso estar falando os dados da Unesp, mas eu sei que é bem parecido, mas é de que 70% é dos professores, o resto é dividido entre os alunos e técnicos, né, e funcionários. Então, o diálogo é muito pouco. Então, surge a necessidade da ação, né? Então, aí só para voltar, se as pessoas se interessam em tentar ajudar, apesar desse panorama um pouco triste aí, mas é isso, nós continuamos acreditando no nosso dever, na nossa possibilidade de agir. Então, quem tem interesse, uma das formas que a gente sempre convida é se aproximar do coletivo, ele tem essa abertura mesmo. Nós temos uma página no Facebook, pode fazer propaganda, chama Preserve o Cerrado Fiscar, para encontrar. Não estamos como coletivo do Cerrado, às vezes as pessoas procuram e não encontram. Então é Preserve o Cerrado Fiscar, vai encontrar nossa página, entre em contato com a gente tem feito reuniões semanais, inclusive aqui na frente da rádio, aqui na sala da APG, que cedeu pra gente fazer reuniões, para pensar ações, desde, por exemplo, a organização desse evento que a gente vai fazer. Está sendo quarta-feira à noite. Mas às vezes é isso, né? Depende da possibilidade das pessoas, isso pode ser mudado, enfim, é só o pessoal chegando e participando, que é uma coisa bem aberta mesmo. A gente também tem um projeto, a gente aproveita para convidar o pessoal para conhecer, que é o Pomar do Cerrado, que é um pomar que a gente plantou ali na frente do Departamento de Computação, na área norte. Tem umas 20 mudas que a gente já plantou em 2 encontros que a gente fez, e a gente tem tentado pensar em mutirões para tornar esse pomar maior. Tanto, eu acho que ele é tanto um simbólico, né, do cuidado ao cerrado, de trazer o cerrado para dentro da universidade, não só ter grama, como a gente já falou, né, ou uma coisa totalmente desintegrada. Podem ser feitas atividades de educação ambiental no futuro ali. Então também é uma coisa que geralmente a gente coloca na página, o pessoal põe a mão na terra mesmo, é uma coisa super gostosa a gente relembrar como é esse contato. E até a possibilidade de outras atividades também de âmbito político. O César vai falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, o que eu ia colocar é que eu achei interessante quando você colocou como é que o ser humano faz para participar, né? Aí eu queria falar um pouco como que o ser não humano faz para participar. Porque a gente precisa da participação deles e os interesses deles precisam também ser contemplados. Então eu acho que como a política, por nós, ela é feita a partir da ação discursiva, né? A gente precisa... A gente, são essas esferas participativas que a gente quer impulsionar, né? Todo democrata radical quer mais participação, né? Mais pontos de vista incluídos nas deliberações e nas tomadas de decisão. Se alguém quiser potencializar a participação de qualquer bicho, de uma árvore, da natureza em geral, é só incluir a perspectiva dela na sua fala. Essa é a única maneira que a gente consegue... de alguma maneira fazer com que a natureza participe. Então, através do nosso discurso, através da nossa militância e de tentar entender como funcionam esses animais, tentar entender como funcionam essas plantas, o ambiente que eles precisam, o modo de vida deles, e tentar colocar o modo de vida deles no jogo político. Então, essa é a forma como o cerrado pode participar. É óbvio que são interpretações que a gente produz da natureza, mas a gente não tem outro jeito. Né? Enquanto a política se faz com argumentos humanos, a gente só consegue através desse processo de interpretação dos interesses da natureza. E aí eu queria dizer para que a gente coloque no debate isso. E aí não tem jeito, né? Tem que tocar num assunto um pouco mais delicado, geralmente, que assim, grande parte do cerrado no Brasil como um todo tem sido destruído por causa de uma coisa que é até um pouco mais simples, mas que está no dia a dia de todo mundo, que é o que a gente coloca no prato. Ou é para pecuária, para gado, ou para produção de soja, que vai virar ração de gado. Então, de certa forma, quando a gente começa a pensar, como eu posso ajudar, de repente, pensando um pouco aquilo que você coloca no seu prato, você também pode estar bem longe geograficamente disso, mas pode estar perto, de certa forma, repensando seus hábitos, pesquisando, indo atrás de como fazer essas alterações que, cedo ou tarde, serão necessárias. Tem muito estudo já hoje em dia comprovando que tanto a questão das águas, o impacto da pecuária é muito grande, quanto a questão do cerrado em si, que está sendo dizimado para simplesmente colocar o gado em cima ou plantar soja para ração de gado aqui e no mundo como um todo. Nós tivemos uma declaração bem feliz de um representante do Ministério da Agricultura, que foi questionado também aqui pelo povo, do pessoal, como eu falei, desse plano de desenvolvimento agropecuário, que falou que alimentar porcos e bois na China também são formas de produção de alimentos. Tipo assim, justificando o desmate do cerrado para plantar soja, para poder exportar para os bois e porcos da China. E assim, é uma visão bem... Inclusive esses dias eu estava vendo um artigo, um artigo publicado pela Bela Gil, né? Adoro ela, é muito legal. É, o programa dela, não sei se você já viu, é muito interessante, sempre tem... Bela Cozinha. Bela Cozinha, isso, muito bom. Eu tô sempre aprendendo com ela, assim. Mas é que era justamente isso, né? Que a gente, às vezes, fica preso num ativismo político que é exterior, né? A gente quer que as entidades mudem, a gente quer que as instituições mudem, que o governo mude, que o DCE mude, e a gente para pensar pouco no que a gente faz, entendeu? É, então aí ela colocava justamente isso, né? Que a cozinha pode ser um ativismo político, né? O que você come é um ativismo político. É, o que você põe no seu prato, né? Porque não tem como estar desligado, sabe? As coisas, infelizmente, já estão postas, né? A gente nasceu assim, ninguém... O contrato social nunca ninguém assinou. Ninguém nasceu e, ah, deixa eu... Eu quero nascer, aceito esse termo aqui e tal. Não, a gente está posto, as regras do jogo são essas. A partir do momento que você entende elas, você está sabendo. Você está ligado, você está responsável pelo que você faz. Sim, dói. É, dói saber, porque... Assim, principalmente falando de carne, né? Porque é justamente o principal, a que expande a fronteira da pecuária, principalmente pelo cerrado, é a pecuária. Então, tá ligado ao consumo, mesmo que não seja só o nosso consumo, mas está ligado diretamente ao nosso consumo. E o Brasil é um dos maiores consumidores de carne. Então, até que ponto, né? Até que ponto a gente... A gente não está sendo ensinado a comer carne para alimentar uma indústria. Será que sempre foi assim? Por que a gente come tanta carne? Né? Ah, eu quero ajudar. Faz que nem aquela camiseta do Eduardo Jorge, né? Segunda sem carne. Começa uma segunda sem carne, sabe? Tem umas coisas que você pode fazer. Você vai conhecendo coisas. Uma coisa interessante. Tô falando que eu não sou vegano, mas tô tentando a alimentação vegetariana. E é uma coisa que você tira uma coisa só, que é a carne do cardápio, você aprende um monte de outras coisas, né? O mundo se abre, assim, dentro da cozinha. Mas a questão é essa, né? Pôr a mão na massa também, de você se enfrentar o seu paladar, descobrir coisas que você gosta, às vezes aí abrir mão, aí é uma questão filosófica sua, né? Até que ponto você vai abrir mão de um churrasco, né? Acho que isso é de cada um, mas pensar sobre isso é importante, né? De você se entender de que reclamar menos e fazer mais é um ato político. Inclusive, por falar em política, isso é errado, né? Hoje foi criado, né? No dia de hoje foi criada uma frente parlamentar mista, que a Lara trouxe aqui pra gente, em defesa do Cerrado. É, embora tenha gente, inclusive até Bolsonaro, Marco Feliciano esteja no meio, né? Meio triste saber dessas coisas. Mas é interessante saber que existe, né? Que o tema tá ganhando espaço na política, tá ganhando espaço na mídia, porque, como o companheiro falou aqui, o César, né? É um sistema que está sendo mais ameaçado hoje em dia, né? Foi, qual que é a entidade internacional que emitiu um... WWF. WWF, inclusive, emitiu um alerta, né? Porque a gente está protegendo muito a Amazônia, e isso é excelente, lógico, né? Acho que eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que eu li isso faz pouco tempo, que o desmatamento atingiu um recorde, assim, de menor, né? Um recorde menor dos últimos anos, das últimas décadas. Em compensação, o Cerrado está num recorde de aceleração. Acelera-se o processo de desmatamento, destruição do Cerrado. Então, não é proteger só uma coisa, é repensar todo o nosso modo de ver a natureza, né? Não, é isso que eu ia falar, porque às vezes a gente fetichiza a proteção ambiental, né? Na Amazônia, né? A gente fica, a gente transfere a responsabilidade, na verdade, né? Ah, não, aqui eu não vou proteger porque já estão protegendo a Amazônia mesmo, e a Amazônia que é o pulmão do mundo, então nós não vamos ter problema. Na verdade, é uma forma de pensar muito limitada essa, né? Porque o meio ambiente é aquele lugar onde você mora, o seu ambiente é onde você mora, né? Não faz sentido você deixar o seu ambiente largado ou descuidado ou não se preocupar com ele, né, por conta de um outro ambiente. Eu acho muito impressionante essa questão, como que é construído essa coisa da imagem mesmo do Cerrado, né? Eu mesmo, quando vim para cá 15 anos atrás, eu não achava o Cerrado bonito. A gente não aprende a achar o Cerrado bonito. A gente aprende a achar a Amazônia e a Mata Atlântica E isso continua sendo reproduzido, tanto por cinema, televisão, novela, propaganda. É sempre aquelas imagens daquele tipo de natureza como bonito, e no máximo um filminho de cangaço, misturando um pouco a caatinga com o cerrado, geralmente atrelado não a coisas bonitas e a serem valorizadas. E eu acho bem impressionante que eu senti isso na pele, assim. Não é uma coisa que você chega e fala, ah, ó, como a gente faria na Amazônia. Só que é muito interessante como que isso também é reaprendido. Acho que tem a ver com a questão de comer carne, e tem a ver a questão de valorizar. Como o César estava falando, eu também acho bem interessante a gente lembrar, muitos defensores da natureza sempre falam assim, ah, porque a nossa água vem do cerrado, então vamos proteger o cerrado. Fica aquela coisa antropocêntrica, ó, tá ameaçando a gente, então vamos, se não ameaçar, tudo bem, né? Sendo que a gente tem que lembrar do direito à vida que todos os seres que coabitam o planeta têm, plantas e animais, né? Mas essa coisa é muito interessante da gente se permitir pensar um pouco o que vai no prato e se permitir até os padrões de beleza que a gente tem, e a beleza tanto humana quanto da natureza, né? E hoje, depois de 15 anos visitando o Cerrado, eu acho aquilo tudo muito maravilhoso. Estava contando até pro Falácia, né? Meu tanto de florzinha que tá no Cerrado agora em setembro. Convido todo mundo a ir lá e ver, assim, roxinha, amarelinha, branquinha, perfumada, que a gente não tinha olhos para ver aquilo. Você pode passar e é isso. Se não for aquele padrão estabelecido, ou as árvores, os galhos dela, os troncos têm uma textura totalmente diferente, os insetos, os animais. Então tem isso tudo. Eu queria aproveitar essa deixa que você falou das flores, porque eu me mudei há pouco tempo para cá. Eu sou de São Paulo capital, né? E eu estou desfrutando recentemente de um quintal e de um jardim, né? E como uma pessoa que nasceu e cresceu na capital, eu não tenho muita intimidade com as plantas. E aí, durante esse período de estiagem que a gente teve, eu senti essa coisa de você ver as plantas ressecando e tal por conta da falta de água. Você não vai ficar aguando o jardim, para o seu jardim ficar florido, numa época de escassez, em que você tem que usar água de uma forma mais racional, né? E, às vezes, quando eu passeio num bosque que tem aqui perto do cartódromo, às vezes eu vejo uma plantinha, não que eu vou detonar, mas às vezes eu vejo uma plantinha que eu vejo que ela é bem, assim, rústica, que ela dá ali no chão e tal, e aí eu pego uma mudinha para ver se eu consigo fazer vingar no meu jardim alguma coisa que eu vejo que seja resistente ao clima daqui. Porque a gente vê as pessoas colocando, por exemplo, na casa que eu moro, tem orquídeas. As orquídeas estão secando, porque eu não vou ficar regando orquídea para ela ficar linda num lugar onde não tem água para ela. Então, ouvindo você falar, eu fiquei pensando assim, se a gente conseguisse, se fosse possível, disseminar nas pessoas essa ideia de plante a planta daqui, da sua região. Não planta uma planta que ela não se adapta a esse clima e que você vai ter que ficar desperdiçando um monte de água, né? Ou então que ela vai ressecar e vai morrer. Sim, perfeito. Infelizmente, nós temos um problema até em relação a isso, justamente porque não interessou para o mercado fazer isso. Interessou para o mercado é isso, né? Implantar a flor da sei lá de onde, da Europa, ou produzir no laboratório, e a gente depois fica obrigado a fazer isso, assim como a grama, né? Que o César também tinha. A gente falou assim, né? Fica gastando um monte de água para. E o Cerrado é o Cerrado, ou seja, ele é um clima, ele é próprio para esse clima de uma época grande de estiagem, uma época grande de chuva. E como eu acabei de falar, apesar de toda essa estiagem, quando você vai agora, você tá tudo florido, porque ele tá na natureza dele. Só que a gente não acha. Não é... Nos jardins das casas. Não, e assim, não, a gente não tem onde comprar essas sementes, nem as mudas, elas não são, ainda não tem uma tecnologia de como fazê-las. Então, assim, ainda é uma coisa que tem em alguns lugares aqui na região, não tem. Que nem essas mudas de cerrado que a gente plantou no pomar, a gente recebeu uma doação da Estação Experimental de Tirapina, algumas, e algumas foi o professor Maurício, do Departamento de Computação, que tentou desse esquema de ir tentando fazer muda. Pega a semente no chão, faz em casa, ele conseguiu 9. A gente plantou 9 mudas no pomar. Mas diferente do que se você for comprar qualquer outra coisa artificial, orquídea, dezenas de casas e super caro e tal, mas pra gente plantar cerrado aqui, a gente não é tão fácil assim, mas é uma das lutas, é uma dos ativismos que a gente teria a fazer, começar a cobrar, vai lá na Grupo 40, então eu quero uma muda de araticum aí, hã? Ué? Eu acho que é fundamental essa reflexão, porque pra gente entender como a cultura ela acaba desembocando na prática mesmo, né? Porque a gente tem essa ideia do cerrado como um negócio inóspito, um negócio que não dá nada, um negócio só de capoeira mesmo, uns cactos, né? Por conta dessa visão de cinema de Glauber Rocha, talvez, que a gente tenha de Brasil. E várias outras, lógico. Mas eu tô falando mais talvez um pouco da esquerda, ou, né, mais voltado para esse pessoal que quer muito transformar. E a gente não conhece as frutas do cerrado direito, poxa vida. As árvores que dão aqui sempre precisa ficar regando. Ou seja, a gente gosta. Veja, a couve, não sei se todo mundo sabe, mas não é brasileira, né? O alface não é daqui. A gente não come as coisas que são daqui, que estão muito mais adaptadas. E aí, mas não é um preciosismo isso. É porque elas dependem de menos energia para dar. Depende de menos água, de menos adubo, elas são mais fáceis. Então é mais fácil, elas estão mais adaptadas. Então tem uma questão funcional aí também. E eu acho que uma das coisas, complementando o que a Guataí tinha falado, é a gente incentivar o plantio de árvores do cerrado, incentivar uma interação entre o fazer humano e o